Salvador, Gol 1613. 165 pessoas a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, alternando com 15, pronto para o táxi. Joga o filme B. 165. Índia Alfa, ponte espera 3186, ajuste ao 10, 19, tem um bom voo e boa noite, chegou no 63. Índia Alfa, ponte espera 186, muito grato, uma boa noite, no 63. 3.358. 3.58 está seguindo tráfego 12 horas, 11 milhas, desça para 2.000 pés, que é negado a 0.09. 2.019, então 3.058. 7.72, passando túnel, completo, aproximação, chame torre 1.18, desse momento. Estabilizando agora, vai chamar 18.6. Então 3.850, autorizado a final em LS, está com estabilizado o localizador. Autorizado LS, é para o trânsito estabilizado, então 3.850. Sul 4070, pousou 53, já liberando, chama o seu 1219. 219, boa. Boa. Foi o FG-6728, boa noite. Vai passar o externo, tá baixando a travada. 7728, reporte visual com campo, baixando a travada, pista 10. Pista tá seca, sem chuva na vertical. Vai reportar, baixando a travada, vai reportar visual. Gol no 63 na escuta? Na sua escuta, no 63, ponto 0 da 1-0. Tá pronto, estamos no 37, objeto 6.000, marcador externo. Tem condições, se ponto aliás, decolar de imediato, sem parada? Afirmativo, sem parada, no 63. Ok, conforme ingresso e decola sem parada, pista 10, 160 graus, 19, 1019 notinha no 6.13 da Gol. Além de decola de imediato, gol no 6.13 pela 1-0. 1728, tráfego avistado, vai conseguir contato visual com a pista também. Informa o 37 Gol, ingressando para a decolagem imediata, 150 graus, uma dúzia de nós, 1019, aguarde pista livre. 1728, copia. Tá avistando já, 1300 pés. 37 Gol ingressou para a decolagem imediata, aguarde pista livre, 150, uma dúzia, 1019, aguarde pista livre. É. Controle Salvador, o Trip 5218. Boa noite, mantenha nossa terra. Trip 5218, acendo identificação, reporte para descida. Identificou, reportará a descida 5218. Está próximo ao ideal, descida 5218. Reporte para descida. Solicito autorização, descida 5218. 5218, vai direto e toque, desça para 4.000 pés, que é negado na 019. Direto toque na 019 para... Confirme o nível autorizado. 4.000 pés, que é negado na 019. Ciente para 4.000 na 019, 5219, direto toque. Guardião 07, parte do GRAER, prossiga. Livre o táxi, aguarde para decolagem, 37 da web na curva, final pista 10. Gol no 3, decolador 5.000, 128, boa viagem. 208, obrigado, bom serviço, 3. Boa. Controle Gol no 3, decolado Arbor, Elefa, boa noite. Gol no 3, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da Arbor. 360 no perfil, no 3. 3858, completa de aproximação, chame torre 118, desse momento. 18.6, boa noite. Jet 6728, solo 57, libera direito 1219, boa noite. Direito 1219, web 5827. Pastor, boa noite, TAM 3858, pastor externo, baixada travada. Excelente, boa noite, 3858, continua a aproximação, aguarde a autorização para o posto. Badão, 3858. TAM 3858, pista aberta para os autorizados, 140 graus, 1 12 nós. Está autorizado o pouso na pista 10, TAM 3858. Só para informar, tem alguma coisa aqui próxima à linha amarela central da taxiway, aqui próxima à taxiway que a gente livrou? Não sei exatamente o que é, não. Ok, vou solicitar se o senhor deve saber o que é. Que é no objeto aí. Você não sabe dizer se na taxiway Echo ou na Fox? Na realidade é um ataque de Alpha, próximo ali a Fox. Ok, obrigado. Cinco, confirme sua velocidade. 5219-2409. Tem condições de manter a velocidade até mais próximo de Duna? Mantém quanto? Manter a velocidade até a mais próxima de Duna? Ah, sim, afirmativo. Manteremos 2409 até a próxima Duna. Sim, 5218, desça para 3000 pés, vou direto Duna. Sente direto Duna da presente para 3000 pés, 5219. Guardião 07, atento à esteira, quando pronto, 150, 12, livre da colagem. Falou, Web 6728, estamos aguardando aqui acender o balizamento lá no Monte 4. Aqui, Vicente. 07 fora do solo. De Guardião 07, decolado ao 00. Assim que ingressar na linha litoral, ou na presente, chame controle 120, desse modo. 07. Pousou 01, já liberou, já na Alfa 219. 219, boa noite. Boa. Paulo Salvador, boa noite, então 3858. Boa noite, 3858, táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 03, então 3858. Que altitude está mantendo? 500 pés. Gente, cheque seu transponder, não recebo nem modo Alfa nem Charlie. Foi checado o Alfa Charlie 0107. O 07 agora recebeu o modo Alfa. Uno 603, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260-288, bom número 3, obrigado, boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Trip 5-208, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, cheque foi responsabilizado o localizador. 5-218, ciente para 2000 pés, foi para estabilizado ILS, estou no 0, perdões. Europa 0, 837, 4000 feet, Kinect 1019. O 4, Taxi 1019, 083. Na final para o centro administrativo, Guardião 07. E frequência para o Guardião 07. Só para os direitos, speak 2209. 5218, está em desvio? 5218, pequeno desvio à esquerda aqui. Sim. Europa 083, reduce speed 2009. Europa 083, controle. Europa Controle Salvador, gol no 398, boa noite, formação Quebec, descendo para o ano 50. Gol no 398, ação de identificação, desça para o nível 050, na chegada a Mari. 50 na Mari, no 398. Upper 083, shoulder control. Upper 083, shoulder control. O 40, o azul 40, 71. Chega, ah, por gentileza, poderia adiantar a saída? Afirmativo, qual é o seu destino, via? Ah, tenho aqui... O destino é Campinas, aerovia, Apesolo 10. Ok, sua saída será da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, gratidão. Boa. Estabilizado, ILS. 35218, completa-se na ILS, minha torre, 18, decimal 6. 18, meia, bom dia, obrigado. Europa 083, descend 2000 feet, clan 81019, clear to ILS, final report established. 8, boa noite, estabilizado, ILS. 35218, reporte embaixo travado, vento em Salvador no 50 graus, 09 mais. Europa 083, Salvador Control. É, confirme livre pouso, 5219. Negativo. Reporte embaixo travado, vento em Salvador 150 nós, 150 graus, 09 nós. Tem como o senhor pedir ele para descer para 2000 metros da ILS? Confirme, descer para qual altitude? 2000 pés, reportando estabilizado, o senhor está próximo no final e ele não me responde. Vai fazer a ponte, gol no 398. Europa 083, this is goal 1398 on relay to Salvador Control. Ah, vou tentar, não garanto não. Até Fox, até Fox poderia ser também o 5218. 8. Para Europa 083. Salvador, control requested you to descend to 2,000 feet and say when you are established on ILS. Okay, descending 2,000, understood that we are clear for approach and we call you for established. Europa 083. That's it. Controle gol no 398, o Europa 083 está descendo para 2,000, vai reportar. Grato, gol 398. Salvador, boa noite, eu chamei a 6201, autorização Galeão. Boa noite, 6201, autorizado para o Galeão. Nível 360. Já falando de 1-0. Na corda pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5071. Autorizado Galeão, nível 360, conforme rota, Zulu 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, lá intercepta Zulu, up Zulu 1-0, controle 208 e aciona 5071, Oceané 6201, posição 5. Correto 6201, número 5, chame para pushback acionamento. Chama lá. Alpha 083, established, 1-0. Alpha 083, tower, 118.6. 1186, good day, thank you, 083. Vaya, boa noite, Europa 083. Europa 083, continue your approach, report down and lock it. Report and lock it, 083. 5218, solo 13, livre à direita. Ao livrar solo em 121, decimal 9. 1219, obrigado. O Salvador, muito boa noite. É o trip 5218, livrou. 5218, boa noite. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, o trip 5218. Bom, 398, voo direto Duna, desce para 2 mil pés, ajuste no 09, está livre LS, reporte estabilizado. Duna 2019, reporte estabilizado no 398. Your up is a retreat, confirm you're down and lock it. Affirm, 083. Europa 083, you're clear to land on runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. And QNH 1019. Clear to land as 10, 1019 QNH, Europa 083. Trip 5219, aproximando-se da Juliette, pode prosseguir, senhor? Afirmativo, remota 13, posição, boa noite. É, podia repetir, por gentileza, 13, 1-3? Afirmativo, remota 1-3. Remota 1-3, obrigado. Europa 03, on the ground at 17, clear running to your right, taxi approved by Alpha Hotel Taxi Juliet. Call on frequency 123.40, Europa 083. Okay, please do to Alpha, to taxi by Alpha, and maintaining short of Juliet. You want 24.4, understood? 1083. Europa 083, 123.40, frequency 123.40. 12340, thank you. Bye. Taxi. Livre chamada para o táxi, 1885. Paulo Salvador, web 5827. RNAV Galeão 360. Tony Gonomia 04, informação, Quebec. Boa noite, Gonomia 04, ação de identificação. Desça para o nível 050 na chegada a Mari. 50 na Mari, 04. Poderia confirmar para o Web 5827? Aqui o Web 5827 para o Galeão 360. Aguarde só um minutinho para cópia. Tá ok, aguardo 5827. Salvador, muito boa noite, Zulu 4071, no centro da Quebec, posição é 01, para Campinas, 3601. Zona EDF, Goma 398. Goma 398, completa, chame a torre, 118, decimal meio, grato pela colaboração. 286, de nada, Goma 398. Boa noite, 3662, gente da Quebec, autorização Natal. Medo externo, baixado travado. Número 398, tráfego avistado, checa o trem de pouso. Tem uma pista no zero ali, na conta prisão. Desculpa, não entendi. O trem de pouso está baixado travado. Ok, eu estou em contato prisão com o seu tráfego, talvez não esteja avistando ainda o aeródromo. Tem o campo à vista? Ainda não. Reporte visual, é só a camada em próximo marcador externo. Vai, em instantes vai atingir contato visual com o aeródromo. Reporte visual, checado já o trem. Tá ok, vai reportar visual com o 398.